O Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e as polícias militares dos dois estados, deflagrou na manhã desta terça-feira, 24 de setembro, a Operação Nêmesis. O objetivo da operação é desarticular um grupo formado por mais de 40 pessoas investigado por diversos crimes. O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, de Patos de Minas, Paulo César de Freitas, dá os detalhes da operação. A operação ela teve como pano de fundo a prática de um homicídio. O GAECO foi acionado para prestar um apoio a um colega da comarca de Carmo do Paranaíba. E a partir da apuração desse homicídio, nós verificamos que havia por trás de tudo uma grande organização criminosa. E ao longo das investigações, que se iniciaram em março deste ano de 2019, nós pudemos verificar que havia uma grande e complexa organização criminosa que acabava se subdividindo em diversos núcleos e grupos e até, vamos dizer assim, em organizações criminosas menores, especializadas na prática de diversos tipos de crimes. As duas organizações principais, a primeira delas atuava especialmente na prática do roubo de cargas e veículos automotores, e a outra, chefiada pelo mesmo agente, ela atuava mediante a legalização, né, entre aspas, de documentos de veículos junto ao Detran. Ou seja, os veículos eram esquentados, né, utilizando-se de um grupo de despachantes espalhados em Belo Horizonte, na capital, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e São Paulo, capital, e também mediante o envolvimento de alguns agentes públicos. Nós percebemos que essas fraudes podem ter rendido milhões, né, para esses agentes. E também havia um núcleo dessa investigação criminosa que era especializada na prática de furtos em estabelecimentos comerciais aqui em Patos de Minas. Esses furtos eram concentrados em objetos de grande valor, joias, mercadorias importadas e vultosas quantias em dinheiro. Nós percebemos também ao longo da operação que havia um envolvimento de agentes públicos, né? Inclusive uma coordenadora do Renavan em São Paulo, né, que trabalha no Detran, da capital de São Paulo, e inicialmente de pelo menos um policial civil aqui em Patos de Minas. A operação da deflagração, né, ela levou ao cumprimento de 42 mandados de prisão e 71 mandados de busca e apreensão. Desses, nós conseguimos ver, em cumprir 71 mandados de busca e apreensão e 40 prisões, ou seja, apenas dois presos da cidade de Uberaba até o momento ainda não foram capturados. E durante essa operação, nós prendemos preventivamente a coordenadora do Detran, São Paulo, para falar de agentes públicos, né? Prendemos também preventivamente um agente de polícia aqui em Patos de Minas. Durante os desdobramentos, nós cumprimos busca e apreensão na casa de alguns policiais civis e acabamos prendendo três deles em flagrante delito, sendo que todos os flagrantes foram ratificados pela Polícia Civil, dois desses agentes foram soltos por enquanto mediante pagamento de fiança e um flagranteado foi encaminhado junto ao outro, que foi preso preventivamente, para a casa do policial de São Paulo. Então, o saldo da operação é bastante positivo, né? Foi uma operação de grande vulto. Nós contamos aqui com equipes especiais da Polícia Militar de diversos segmentos. O GAT, o BOP, o Batalhão de Choque e a própria Polícia Militar aqui local. Então, basicamente, foram esses os resultados iniciais, né, que nós temos apresentado até esse momento. O promotor de justiça fala sobre os próximos passos da investigação. E a partir de agora, nós fizemos a apreensão de uma grande quantidade de instrumentos e de materiais. Aparelhos de telefonia celular, cartões, chips, pendrives, computadores, cadernos de anotação, uma grande quantidade de dinheiro. A partir de agora, começam os trabalhos de laboratório, né? Análise pericial dos aparelhos de telefonia celular, cruzamento de dados, de informações, análise acurada de todo esse material e oitiva, né, dos principais envolvidos. Nós recambiamos para Patos de Minas os principais presos de outros estados e agora nós estaremos procedendo nas próximas dias às suas oitivas para que a gente possa oferecer a denúncia e verificar se há novos crimes, se há comprovada a participação de novos agentes, né, que ainda estão soltos, se pediremos ou não novos mandados de busca e apreensão em prisões e se teremos ou não uma terceira fase, né, dessa operação que foi chamada de Nêmesis. A investigação está em curso desde 20 de março deste ano. A operação contou com a participação de 270 policiais militares, viaturas caracterizadas e descaracterizadas, duas aeronaves, drones, cães, agentes do GAECO de Minas Gerais e de São Paulo, promotores de justiça, servidores do Ministério Público e do Poder Judiciário.